Rio Sul Rádio. Sabe quanto tempo faz que eu tô atrás de fazer assim e te trazer pra mim, te perder nunca mais, e acabar com a solidão do meu coração, já que eu sou do bem, sei que você também. Te perder não, não, não dá não. Sei que o nosso caso às vezes é um sobe e desce. Se a gente perde o tempo, a gente não quanto a mim, um outro bem, um outro amor, outro sim.

só na cabeça. Você pega um trem azul, o sol na cabeça. O sol pega um trem azul, você na cabeça. O sol. Sim. Eu sei que é bom. Mas não dá. I love you, sister. Aí o Sul Rádio. Às vezes as coisas acontecem de maneira maravilhosa. Tal é a ânsia que a gente tem de ser feliz. A vida inteira vale por esses momentos, ainda que a gente chegue à conclusão. E tudo foi um sonho só. Músicas brasileiras de verdade.

nosso rádio. Tem 1 milhão de seguidores e se sente só. Vive num mundo paralelo, chega até da dó. Ela se filma o dia todo e se sente melhor. Só não se filma no banheiro que ia dar B.O. E todos falam para ela, achei que era maior. As suas fotos me enganam e nisso tu é pró. No meio dos seus devaneios que procuro pó. Pena que a brisa é passageira, ela se sente só. Venha ver. Comentários xingam ela, pra ela é tão atroz. A personalidade dela muda assim veloz. É o robô sem coração no mágico de Oz. É namastê da yoga, mas é tão feroz. Não dá bom dia pro poteiro, ela é a voz. Eu não queria ser grosseiro, mas a verdade dói. Ter 1 milhão de seguidores, isso te corrói. Venha ver. Saudade diz que vai voltar, mas não tem jeito. Músicas brasileiras de verdade. Na minha porta, e seu olhar simplesmente encontrar o meu sorriso, dizendo bem-vinda, pode chegar. Quase parada, você vai entrar encabulada, vendo que aqui pouca coisa mudou. Nós sentaremos sentindo que agora tudo passou. Acho que eu mereço ganhar o prêmio Nobel da Paz. Acho que eu preciso brindar o nosso amor. Mas de repente eu me vejo sozinho e minha porta fechada pro amor. Foi só um flashback, porque meu cigarro nesse instante apagou. Acho que eu mereço ganhar o prêmio Nobel da Paz. Preciso brindar o nosso amor. Acho que eu mereço ganhar o prêmio Nobel da Paz.

Gaúcho Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Você que disse que eu não seria capaz, meu bem, eu falo menos e mostro mais. Não tenho culpa se você não sabe lidar. O tiro é forte, amor, pega o colete que eu vou passar. Dá licença, eu tenho muito amor pra dar. Sai do meu caminho, que eu sou mais de uma. Vivo pela noite, sigo a luz. Você e eu nos entendemos por sinais. Deixou em mim as tuas digitais. Abri minha alma pra você poder me tocar. Vem, pode sim. Se deixa levar, é pra se sentir, não dá tempo pra pensar. Sai do meu caminho, que eu sou mais de uma. Vivo pela noite, sigo a luz. Vamos lá. We'll be right back. meus olhos em você. Se você está dona dos meus olhos, é você. Avião no ar. Um dia pra esses olhos sem te ver é como o chão no mar. Ligo o rádio, a pilha, a TV só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Pois meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Pus nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer. É só você se afastar. Os lábios para escrever, a sua boca é minha. Que a nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória. E eu te chamo, eu te peço, vem. Que você me quer, porque eu te quero também. Passo as tardes pensando, faço as pazes tentando te telefonar. Cartazes te procurando, aeronaves seguem pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora. E eu vou guiando, eu te espero, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também, yeah. E eu te amo, e eu berro, vem. Que você me quer, que eu vou gritar também, yeah. Eu vou gritar também, yeah. Eu vou gritar também, yeah. Rádio. Deus do céu olhou pra mim quando eu perdi a trilha. No meio de tanta água eu fui minha própria ilha. Na frente, não hesitei, zarpei ao mar.

coração tropical está coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado. A voz vibra e a mão escreve, mas bendita lâmina grave que fere a parede traz as febres loucas e breves que mancham o silêncio cais. Roserais, nova Granada de Espanha, por você eu, teu corsário preso, vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar. A geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo. será sua vontade chegar. Nem adianta me ligar, não tô em casa. Vou me perder por aí. O que você me prometeu não tem mais graça. Pode desistir. Passa o braço justo, passo da luz no meu braço nu. Nu de olhar sem razão, com as calças no chão, olhar de paixão, paixão, paixão. Teu sorriso fincou minha escuridão, incêndio de amor no meu coração. A flechada de um aimoré da cor do meu peito, deixa eu no teu sumaré. Pássaro de luz, passa o braço justo, passo da luz no meu braço nu. Nu de olhar sem razão, com as calças no chão, olhar de paixão, paixão, paixão. De um aimoré da cor do meu peito, deixa eu no teu sumaré, mulher. Criou raiz, ancorou de vez, fez de mim seu

mais jogavam no ar. Todas as tardes as ruas inventam doenças para curar. Os urubus vestem ternos de fibra e corpos para fingir que a solução pra essa dor é mentir, é lesar e depois se esconder. Eu sinto falta de mim quando ninguém aparece, explode. Saraiva tentou ser um santo depois de se machucar. O povo gosta de rir, o povo quer brincar, o povo quer carnaval, quer um dia tranquilo e morrer em paz. A parabólica bebe do espaço todo veneno feliz, enquanto as máquinas gemem de amor. Outra mulher se despede do tempo. Vidrados no céu, a noite não terminava. Nas casas frias, longe de mim, outra canção insistia que o corpo fosse um largo sem fim, sonhando ser outra vez uma cidade repleto de rio e flor, portas abertas, enfim, cada pedaço espalhado germina com medo de se perguntar. Ontem foi água, depois tem fogo. Saber dentro dos olhos vidrados no céu, a noite só respondia em silêncio. Quem